Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outra. Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te dei escolha. Perdoa, não perdoa. E a gente decide ficar junto. Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto. Assim ó, cê perdoou, mas vira e mexe, cê dá uma lembrada. Não pra beber que cê joga na cara. E seu ciúme ataque, vira brigaiada. Perdoou, perdoou, perdoou nada. Mas vira e mexe, cê dá uma lembrada. É só beber que cê joga na cara. E seu ciúme ataque, e vira brigaiada. Perdoou, perdoou, perdoou nada. Ei, se perdoar tem que ser direito, trem. Você ouviu na minha boca que minha boca passeou em outra. Mas eu fui homem suficiente pra assumir que errei e te deixou. Perdoa, não perdoa. E a gente decidiu ficar junto. Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais no assunto. E aí? Cê perdoou, mas vive cê ainda vai lembrar. É só juntos.